foi nada bom que eu passei. Não desejo pra vocês o que eu não quis pra mim. Que chega o fim dos trabalhos forçados, filhos largados, mal cuidado, espancado pela mãe, espraguejado pelo pai, perseguido nas ruas, condenado pela sociedade. Aonde tá a verdade? Não é aumentando a pena do menor que o nosso mundo vai ser bem melhor, se eles são o futuro do Brasil. Vamos acreditar que a fé move montanhas, deixa as crianças viver. Ajudar e não só falar, se comprometer a viver, deixar o próximo respirar, dar luz ao seu proceder. Não queira pros outros que não deseja pra você. Faz por merecer as crianças antes de você. Dê um voto de confiança, põe na sua mente que o nome esperança é somente criança. Sua infância, deixa a ganância de lado. Meu filho e minha filha, Thaís e Thaís, futuro do rap nacional. Vem além do céu, vem além do mar, como uma estrela feita pra brilhar. Não desista de lutar, você pode alcançar, nunca mais irá sofrer. Futuro e esperança, deposite a confiança e não ganância. Primeiro nascimento, depois em primeiros passos, primeira coisa a ser dita, sorriso, que coisa linda. Vai crescendo, evoluindo e se educando, despertando o amor como eu te amo. Eu sei que é triste vários acontecimentos, mas a gente passa por cima, entende? O que mais me revolta é a injúria, a discórdia. Poucos vê, vários crê, e muitos viram as costas. Quem ouviu ou assistiu, sorriu. Trabalho escravo de crianças no Brasil. Por todo o país, familiares infelizes. Dá pra imaginar o sofrimento. Pare, pense, entende. Dá oportunidade, presidente. Nas periferias não são nada diferente. Muito sofrimento, compreende. De farol a farol, de sol a sol. Mas o soldado recrutado, falta oportunidade, leva eles pro tráfico, dinheiro fácil. Quem é o culpado não precisa nem dizer, vai vendo. O processo não é nada lendo. A cada dia que passa, mais crianças estão morrendo. Nos hospitais, nos leitos de maternidade, crianças desaparecidas, sequestradas com requintes de crueldade. Pela paz, pelo amor, chegou. Devido respeito com as estrelas do que? Eu dedico essa ideia a todos os pais, a todas as mães, a todas as crianças do nosso Brasil. A Carol, minha filha, papai te ama. Vem além.